excepcional. Meu filho do rap a cada trilha, track feita por Jane, não conta as honras da família. Os pique louco, sente os beats a milhão, da batida que arrepia, faz tremer o palco e o coração. Mas caça, basta, aumenta o som, sente o clima. Não falta MC, tá faltando MC com atitude divina. Passeia livre, mozolando itinerário, de contexto vazio, viva estilo, é lotando cenário. Os honorários, estimula a Cinderela. Quem é que vai trazer a arca da aliança pra favela? Periferia chora, tá próximo o final. Profeta descamisado, sem sandália no sinal. Com frio de dadó, só quem é, tá ligado? Ignorado pelos tiozinhos nos carros filmado. O brilho no olho, o escuro não opaco. Reflexo anexo é da pouca luz que a noite mata. É uma febre, é um dilema, quem vai resolver? Os revolução em pessoa que tava pra aparecer, cadê? O rap nunca salvou ninguém, tenha dó. Cristo salvo, rap é instrumento e só. Responsa, rei, cara, respeito é lei, cara. Quem não tem quer ser rei, vai só lei, então rala. Rap é um som de protesto, manifesto, irmão, vai vendo. Demorou pra fazer o que é certo e pros moleque dá um bom exemplo. Responsa, rei, cara, respeito é lei, cara. Quem não tem quer ser rei, vai só lei, então rala. Rap é um som de protesto, manifesto, irmão, vai vendo. Demorou pra fazer o que é certo e pros moleque dá um bom exemplo. Era provável que os bagulhos chegassem nesse estágio aí. Meus atos no seu ponto entrado, ouvi os loucos se confundir. Voltar pro seu lugar na humilde sem querer te achar. O simples livre da máscara da faixa que os define. Crise existencial hoje em dia é normal. Ver uns que vivem confundido, dividido entre o bem e o mal. Quantos mano ainda estão com a mesma mente fraca? Intimidado pela opressão, calado o sistema impula as mordaças. Pra garantir silêncio, sufoca a voz de quem pensa. Entra nas crenças, manipula a consciência. Onde é que tá os ponta firme, os de pé que não se dobra? Onde é que tá os que não cede as honrarias? Várias propostas, muitos deram as costas por pretexto, argumento fraco. É de praxe que se renderam, fama e dinheiro falam mais alto. É raro, em meio aos vários que despontaram na cena. Um que não muda a mente quando a grana vem à mesa. Lotas e igreja, quem diria o mundão tá o mesmo. Cadê a influência dos cristãos se a visão é de reino? Quem dera seja apenas um instante, uma vírgula, um abalo de um plano frustrado, uma intervenção divina. Que venha o tempo, quem copa, quem não se conforma. Entendimento, reta meia, proposta é reforma. Buscando a vontade cego, verão com a luz, na terra, no céu ou no inferno, todos vão se prostrar pra Jesus. Queira ou não, quantos irmãos que ostentava a fama, largaram o posto, lavaram o rosto nas águas santas. Chegar de drama, olha quanto diamante na lama, sua alma clama, volta mano, Jesus te ama. Responsa, rei, cara, respeito é lei, cara. Quem não tem quer ser rei, vai só lei, então rala. Rap é um som de protesto, manifesta, irmão, vai vendo. Demorou pra fazer o que é certo e pros moleque dá um bom exemplo. Responsa, rei, cara, respeito é lei, cara. Quem não tem quer ser rei, faz só lei, então rala. Rap é um som de protesto, manifesta, irmão, vai vendo. Demorou pra fazer o que é certo e pros moleque dá um bom exemplo.